evolução. Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? De prata. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte: se liga na estrutura, Dani. O Fala tá tocando com volume bem reduzido, pra quem não sabe. Suave, vem com nós curtir. Já está obedecendo as regras, as leis. Estabelecidas pela Dema, né, Luciano? E a galera do meio ambiente que tá aí também. E por isso a gente tá tocando com volume bem reduzido pra vocês. Não esquenta, tá bom? Menina, sou da colete no clima. Linda, sensual, do jeito que esmola. Fala o neto da Vila Texana. Vai que chega.